Sementes do Semiárido, uma prosa sobre as riquezas e sabedorias que brotam de geração a geração. Opa, dona Teté, tudo bom? Tudo bom, Zé Tatu, digam-me. Pessoal, eu peguei um empréstimo de 2 litros de semente de feijão Fogo na Serra no ano passado e agora quero devolver. Como é que eu faço mesmo, hein? Olha só, Zé, o combinado é devolver com 3 litros. O litro a mais é como se fosse o juro para que a gente faça render as sementes do nosso banco comunitário, viu? E assim dê para emprestar para mais gente que precisa. Ah, entendi. Eita, dona Teté, mas esse banco já tem ajudado, viu? Nem sei o que seria de nós se não tivesse semente na hora que deu aquela chuva boa. Verdade, compadre. Agora é bom lembrar que a casa de cimento da comunidade é parecida com o banco da cidade, viu? Então, a gente tem que pagar a semente boa que pegamos com outra semente boa. Não invente de trazer aquelas transgênicas, não, viu? Não vale pegar semente que a gente não sabe a procedência para botar no nosso banco comunitário. Oxe, eu não sei. Nossa semente é uma joia que a gente tem que cuidar, porque se misturar com outra, quero nem imaginar. Pode até ser que nem produza e a gente fique sem ter semente boa para plantar e para comer. Pois é, Zé. Agora a gente tem um lugar para guardar nosso tesouro, que são as sementes. Se assim como você, todo mundo tiver o compromisso de pegar e depois devolver uma semente boa, selecionada, nunca mais vai faltar. Este produto de áudio foi elaborado pela Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM. Apoio, Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, MDSA, e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Você ouviu Sementes do Semiárido, uma prosa sobre as riquezas e sabedorias que brotam de geração a geração.